Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Têm 3 discos nos 200 melhores álbuns de sempre. 8 músicas nas 500 melodias de sempre. E que já conquistaram 22 Grammys. Surgiram na Irlanda, em Dublin, a 25 de setembro de 1976. Podemos considerar que o seu fundador é Jerry Mullen. Com apenas 14 anos, fundou uma banda que mais tarde faria história. Jerry Mullen é, inclusive, o baterista desta banda, que tem ainda The Edge como guitarrista e pianista. O baixista Adam Clayton também faz parte desta banda. Na voz, Bono. O inconfundível Bono. Já perceberam de quem estou a falar? Dos U2. A banda surgiu em 1976 com outro nome. Larry Mullen, aos 14 anos, colocou um anúncio no jornal à procura de elementos para fazer uma nova banda. Em Dublin, na Irlanda, um grupo de 5 jovens unia-se para formar uma banda que inicialmente tinha o nome de Larry Mullen Band. Mudaram depois de nome várias vezes, até chegarem em 1979 aos U2, em homenagem a um avião dos serviços secretos norte-americanos, o Look at U2. Especula-se também que U2 possa ser, por exemplo, algo como vocês também, como integrantes do espetáculo. Os U2 gravaram o seu primeiro single em 1979, ainda que sem grande sucesso. O primeiro álbum foi Boy, em 1980, mas o primeiro álbum reconhecido internacionalmente foi o álbum October, lançado em 1981. Uma das grandes dificuldades com as quais a banda teve de lidar foi as crenças vincadas de 3 dos 4 membros dos U2 na religião cristã. Mas foram questões que a prematura banda soube ultrapassar. Lançaram vários álbuns desde 1981 para cá, estão ainda ativos e bem ativos. A Iron Records foi mais uma vez rampa de lançamento para uma banda histórica. Vamos ouvir Spanish Eyes, um dos grandes sucessos deste grupo, na década de 1980, para logo depois ficarmos com One, um dos sucessos mais recentes da banda, que contou ainda com a participação de Mary J. Blige. O sucesso foi originalmente da década de 90. São as 2 primeiras músicas que vamos ouvir nesta edição do Musicália, hoje sobre os U2, banda irlandesa que, como disse, já ganhou mais de 20 Grammys. Tem mais de 150 milhões de discos vendidos em todo o mundo, desde 1980 até 2010. Tem 3 álbuns nos 200 melhores álbuns do mundo e 8 músicas só à frente, 8 músicas, dizia eu, nas 500 melhores músicas de sempre, só à frente, ou só atrás, não é dizendo, dos Rolling Stones com 14 temas e dos Beatles com 22. Vamos ouvir então Spanish Eyes, um dos grandes sucessos da década de 80, da banda U2. Oh, Os anos 90 marcaram uma nova etapa para os U2. Bono continuava a liderar a banda, não apenas por ser vocalista, mas, e sobretudo, pelas suas causas humanitárias que fazia questão de levar a cabo constantemente. Em algumas alturas, esta inclinação tão profunda de Bono para as causas humanitárias quase levou ao fim dos U2. Ora, mas são questões ultrapassadas. Os U2 resolveram unir-se perante as causas de Bono e hoje são uma banda para lá de estável. Beautiful Day foi um dos sucessos que marcou a viragem do milénio. O tema que em 2000 foi lançado pelo grupo fez um sucesso estrondoso, quer a sua versão original, quer a sua versão remix, e mesmo hoje é por vezes aproveitado para anúncios publicitários, o que ao mesmo tempo publicita também a banda e a música. É inconfundível a voz de Bono. Sabemos que são os U2 que estão a tocar naquele momento. Stuck in a Moment foi outra música que marcou a década de 2000 nos U2. Foi mais um sucesso consagrado que figurou nas principais hits parade, os principais tops internacionais como Billboard, European Top 20 e outros. São precisamente os dois temas que vamos ouvir agora desta banda irlandesa. The heart is a blue, shoots up through the stony ground, there's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. you can throw at me that I haven't already heard. I'm just trying to find a decent melody, a song that I can sing in my own company. I never thought you were a fool, but darling, look at you. Sim, fechamos a edição de hoje do Musicalia, nesta edição de quarta-feira, o dia 26 de janeiro de 2011, que vai fechar, como disse, com um tema dos U2. A música chama-se Sweetest Thing e é um tema que foi gravado ainda na década de 80, mas teve o seu grande sucesso em 1999. É desta forma que vamos fechar a edição do Musicalia. Foi um prazer enorme estar consigo. Amanhã estamos de volta para mais músicas não conhecidas de artistas, esses sim, bem conhecidos. Fique bem, boa noite e até amanhã.